Alô, Nelber, tudo bem? Como é que você tá, Nelber? Eu tô bem. Tudo certo com você? Como é que está o seu dia? Está bom? Tem sol onde você mora? Tem não. Dia fechado. Não tem sol. Que peninha. Você não quer dar uma saidinha para dar uma descontraída? Não, ficar aqui mesmo. Uma saidinha básica assim, um restaurante francês, alguma coisa, só para dar uma descontraída. Se for um programa chique, aí ainda vai. Você não quer ir num restaurante maravilhoso, comer um petit gâteau, uma água Perrier, um vinho francês maravilhoso? Vamos dar uma descontraída? Vamos. Vamos, então. Onde é que você mora pra eu ir até aí? Nossa senhora, longe demais. Onde é que fica a sua cidade? Em Minas. Minas Gerais é maravilhoso. Nilber, você já chegou a ver alguma garota assim que tem o sovaco marrom? Sovaco marrom? É o sovaquinho marrom. Ah, credo, eu não. Você nunca chegou? Dá uma descontraída, ver uma mulher com sovaco marrom é sensacional. Ah, credo. Não é bom? Você tem uma voz assim meio de homossexual? Você gosta da fruta? Eu não. Você não gosta da fruta, então quer dizer que você é um homossexual. Eu não. Você dá uma queimada assim no fim de semana básica, assim numa festa rave. Uma queima básica não dá? Só pra dar uma descontraída. Não entendi nada. Você não gosta de ir em uma festa rave, dar uma queimada básica? Não. Mas você tem uma voz assim meio traveco. Nem saio muito. Você não gosta? Você não sai muito, mas você conta um pouquinho pra gente da sua vida então. O que você faz no fim de semana? Estudo. Você estuda muito. O que você estuda? Estudando para prestar vestibular. Vai prestar vestibular para que? Moda? Estilista? Vai ser cabeleireiro? Nenhum desses aí. O que que você vai fazer? Engenharia de alimentos. Engenharia de alimentos. Você gosta de pegar num pepino, numa cenoura, uma mandioca básica para dar uma descontraída? Eu não, tô fora. Não gosta de uma mandioca, uma cenoura, uma coisa maravilhosa. Roliça, assim, não gosta. Tá descontraído. Não. Você gosta da cenoura, da mandioca? Eu gosto, uma maravilha. Tem vários carboidratos. É uma maravilha. Você manda bem com a cenoura, com a mandioca? Eu mando bem, eu faço vários pratos chiques maravilhosos com cenoura, mandioca e pepino. Fica uma maravilha. Você já provou um pepino a rolê? Pepino o quê? Um pepino a rolê. Eu não. Não provou um pepino a rolê, você não sabe o que está perdendo. É uma maravilha. É sensacional. Você então, o que você gosta de comer? Fala um pouquinho pra gente. Uma feijoada, lasanha. Uma feijoada. Você gosta de um molho? Que molho você gosta? Molho madeira. Você gosta de um molho madeira? Que madeira você gosta? Você gosta de uma tora, assim? Tem um roliço bem gostoso pra dar uma descontraída de taça. Não esqueça de passar vaselina antes de usar o molho madeira. Só pra dar uma descontraída, um molho madeira. Então você gosta do molho? Ele é espesso? Você gosta mais de um molho? Você gostaria de passar esse molho na minha boca? Ah, credo, quer não. Esse molho maravilhoso. Esse molho é sensacional. Você não gostaria? Manda um beijinho pra mim pelo Skype. Você não gosta disso? Não. Fala um pouquinho pra gente. Ai, ai, ai. Você gosta de uma lasanha bolonhesa, assim, com uma carne moída bem gostosa? Massa bolonhesa. Você gosta de uma massa bolonhesa? Você gosta de um provolone, para dar uma descontraída? Eu gosto. Você gosta de uma pizza bem gostosa, com calabresa em cima? Não, com calabresa não. Prefiro presunto e mussarela. Você gosta de um presunto e uma mozzarella? É muito gostoso. Um presunto daquele bem grandão, assim, apetitoso, para dar uma descontraída, fica sensacional. e o queijo ainda dá aquela derretida por cima. Você gosta daquela torrada que o queijo dá por cima? Gosto. É bom. É bom, né? Quando quebra assim, dá uma tostada. Você gosta de dar uma tostada? Não. Você não gosta de dar. É uma pena que você não goste de dar uma tostada. Mas o que que você tem para fazer nesse fim de semana? Conta um pouquinho para mim. O que que eu vou fazer nesse final de semana? É, o que você vai ficar fazendo? Tô indo pro meu encontro de crisma daqui a pouco. Você vai em um encontro de crisma. O crisma é muito bom. Você relaxa, encontra um padre, ou se encontra as pessoas, os seus amigos, dá aquela descontraída, paz. Você gosta de um padre? O padre é bom, né? É, domingo eu assisto Pânico. Você assiste o Pânico ou no Pânico? Domingo vai ter eu na praia de Florianópolis. Eu e meu irmão Silveira. Vai ser sensacional. No beijo na boca ou tapa na cara. Beijo na boca ou tapa na cara. Vai ser muito bom. Está bom de melhorar as cantadas, né? As cantadas minhas são sensacionais. Não fale mal da minha lábia com as mulheres. Eu sou sensacional. Eu pego qualquer uma. É tão sensacional que ganha só tapa na cara. Eu levo vários tapas, mas depois, quando a câmera desliga, eu pego várias. Eu pego mais do que você pegou na sua vida inteira. Pior que é, né? Sabe? É verdade. No seu encontro de crisma tem muitas mulheres. O que mais tem? Não dá para mandar umas assim para o inferno e mandar os homens para mim? Ah, tá, pode deixar. Então, Vou beleza. mandar. Manda uns morenos altos assim para mim, para dar um descontraído. Você tá afim de alguma garota? Tem uma amiga Conta um que eu gosto pouquinho dela. pra gente. Tem uma amiga que você gosta dela. Conta mais um pouquinho dessa história pra mim que eu vou te ajudar. Pode falar pra gente como é que é essa história. Não tenho coragem de assumir. Sou muito tímido. Sabe o que você faz? Leva um bombom com recheio de licor, assim básico. Leva pra ela, oferece um bombom, um chocolate, uma balinha. Olha no olho dela e diz que ama ela. Ela vai gostar. Com certeza vai te beijar. Eu tenho certeza disso. Quer apostar? Aposto com você Será que que isso dá você certo? pega. Eu já testei com várias e é muito fácil. Leva um bombom, uma balinha, vai pegando ela basicamente, vai conversando com ela com a sua lábia, com essa voz Um maravilhosa. brincadeirinho. Vai brincando com ela assim, devagar. Uma hora você pega. Vou levar um brigadeirinho. Pode levar um brigadeirinho. Diz que você mesmo que fez. Mulher gosta de homens que sabem cozinhar. Então é eu mesmo. Então diz assim pra ela: eu gosto de cozinhar, eu sei fazer vários pratos. Isso é um brigadeiro que eu fiz. Você aceita esse brigadeiro? Aí você oferece pra ela, ela vai dar aquela mordida básica no brigadeiro, vai puxar aquele fio marronzinho do brigadeiro no meio assim. Isso é sensacional. Aí você se declara pra ela. Diz que você gosta muito dela e ela vai gostar de você. Pode E apostar. colocar na boquinha dela, né? Pode, não, deixa primeiro você oferece o brigadeiro e depois você bota o brigadeiro na boca dela. Não vá com tanta sede ao pote, senão você não vai conseguir nada. Ah, Tem que ir então eu vou. Tem que ir calmamente. devagar, né? Tem que, como, já que você é mineiro, come pelas beiradas. Eu gosto que coma pelas Mineirinho come beiradas. quieto. Come quieto, come pelas beiradas. É uma beleza. Fala pra ela devagar, manda uma cartinha. Manda um brigadeirinho, uma coisa devagar, vai com calma, uma hora você pega ela, pode apostar. Ah, Mas tá. hoje pode ser que você não pegue, mas se você levar um brigadeiro, com certeza ela vai chegar mais perto de você e vai ficar muito apaixonada pela sua pessoa. Pode apostar. Ah, tá. Obrigado pelas dicas. A dica é muito boa. Faz isso que eu estou dizendo, que você vai se dar bem. Não é brincadeira, não. Faça isso que você vai pegar ela. Vou pegar. Quer apostar? Eu aposto com você. R$ 50. Eu te dou R$ 50. Se você não pegar essa mulher, você ou é baitola ou você é pobre, porque não vai me pagar os R$ 50. Não, vou pegar. Então eu quero ver, eu quero uma prova, eu quero fotos, eu quero imagens. Na hora que Tem você pegar imagem? ela, manda o seu amigo com o celular tirar uma foto básica para dar uma descontraída e bota no. Joga no YouTube, joga no blog, joga lá que eu pego lá e olho pra ela. Vejo se ela é gostosa. Ela tem Orkut. Celular? Ela tem Celular? Orkut. Ela tem Hotmail. Ah, tá. Ela tem Pode alguma pôr na coisa? internet, não. Ela tem Orkut. Ela tem Hotmail. Tem, tem. Qual é o nome dela? Como é que é o nome dela? É, qual é o nome dela? Priscila. Priscila. Priscila do quê? Curiosidade. Priscila Curiosidade. Essa Priscila Curiosidade é muito bom. Gosto muito de uma curiosidade. Mas fala sobre ela. Qual é o nome dela todo? Priscila ou o quê? Priscila Curiosidade. Curiosidade. Então vamos lá. Curiosidade. Vamos ver Priscila Curiosidade. Priscila Curiosidade não existe no Orkut. É uma pena. Não existe. Você está no Orkut. Estou no Orkut. Priscila Curiosidade não existe. Tem apenas uma Priscila Martins. Não deve ser esta Priscila Martins. Com certeza que não é a Priscila Martins, mas é gostosa. Se for essa daqui, você está investindo bem, hein? Nossa não senhora. É, Martins, é uma pena. Não é Martins, seja Martins. E ainda por cima é solteira. Só que eu não gosto da fruta, né? Mas então, fala um pouquinho pra gente. Qual é o sobrenome dela? Priscila do quê? Fala o quê? Priscila do quê? Qual é o nome dela? Priscila do quê? Priscila do quê? Que tá lá no Orkut? É, Priscila do quê? Fala, eu meu vou filho. Olhar, pera aí. Pô, mas é tão burro que não sabe o nome da guria que ele quer pegar. É uma beleza. Você tá investido? Você tá investido bem nela. Não sabe nem o nome da garota. Sensacional. Você tá bem burro também. Quer pegar a garota e não sabe nem o nome dela. É Priscila Soares. Priscila, tem poucas Priscila Soares também no Orkut, né? Deve ter apenas umas 5 mil Priscila Soares. Vamos ver. Priscila Soares, da onde que é essa Priscila? Qual o nome da cidade? Diamantina. Diamantina, vamos procurar. Diamantina é uma cidade linda. Cidade histórica. Não tem nenhuma Priscila de Diamantina. Não tem, não? Não, eu ainda escrevi Diamantina. Eu escrevi errado, desculpa. Desculpa o meu erro. Mas também não existe nenhuma Priscila Soares de Diamantina. Nós, Orkut. Então, deve ter deletado. Se tu olhou, acabasse de olhar o Orkut dela, como é que ela deletou? Ela é assim, rápida? Manda o link pra mim. Mandar o link? Priscila. Manda o link dela pra eu dar uma descontraída, olhar a foto dela, ver se ela é bonita, pra te dar uns toques. Eu olho as comunidades onde ela participa e já te dou uns toques do que você deve dizer pra ela.